Mundofonías. Mundofonías. Numa casa portuguesa fica bem pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente. Está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho a alegria, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, um salão de José de Azulejos sob um sol de primavera, uma promessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Estamos en una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y en este caso vamos a dedicar el programa enteramente a un país muy querido en lo musical y en muchas otras cosas. Se trata de Portugal. Y Portugal es fado y Portugal es muchas otras cosas aparte de fado. En este caso va a ser bastante fado por motivo de una serie de ediciones, de discos, de recopilaciones que nos hablan de este género musical que ha traspasado fronteras y que se ha convertido en una seña de identidad, en una referencia mundial en cuanto a lo que es Portugal y su música, el fado. A través de algunos recopilatorios, pero también sonarán otras músicas. Lo iremos descubriendo un poquito más más tarde. La canción que ha sonado, imagino que a muchos, a muchas, os ha sonado y la habréis reconocido. Una casa portuguesa, una casa portuguesa, aunque generalmente la versión más famosa es la de la gran dama, la gran reina del fado, Amália Rodrigues. Pero en este caso la hemos oído en otra versión, la de María José da Guia, quien nos traía esta bonita versión de esa misma canción, Una casa portuguesa. Amália Rodrigues, por cierto, la escucharemos un poquito después, pero esto que oíamos venía incluido en un recopilatorio titulado Un retrato de Lisboa fado, 20 fados clásicos de los viejos barrios de Lisboa, unas grabaciones antiguas, históricas, remasterizadas y restauradas que suenan así de bonito. Y vamos a continuar con más piezas, más grabaciones de las incluidas en este disco. Aquí tenemos a Alfredo Marceneiro y Fernanda María cantando precisamente a los bairros de Lisboa. Contradição na boêmia do passado. Não quero entrar em despique, mas se eu quisesse fazer, seria Campo Dorique o primeiro a enaltecer. És o bairro de mais fama, todo fadista e marujo. É linda e velha alfama do Norberto de Araújo. Lembro mais a nostalgia, embora no mesmo agrado, de um resto de moraria ainda tem sabor a fado. Bairros que o povo carinha tornam mais bela e fagueira esta Lisboa velhinha, tão velhinha e menineira. Esse povo audaz boêmio em sobressalto, era amigo, era irmão gêmeo do povo do bairro alto. Entre os bairros de Lisboa há um que é sempre criança. Vê lá bem se a Madragoa não vive cheia de esperança. Nunca da mente nos passa essa boêmia sem par que foi de Belém à Graça, de Benfica ao Lumiar. A tradição nunca finda, ainda ninguém a matou, e o presente vive ainda do passado que ficou. E pronto, a volta está a finda, para que andar mais à toa? Se Lisboa é toda linda, Lisboa. Alfredo Marceneiro y Fernanda María en esa evocación de los barrios de Lisboa, bairros de Lisboa, como se titulaba este fado que hemos escuchado y que también pertenece a este recopilatorio, Un retrato de Lisboa fado, A Portrait of Lisbon, tal y como viene el título en inglés. La editora, el sello discográfico que lo publica, es un sello portugués, Seven Muses, aunque tenga ese nombre también en inglés, y está especializado muchas veces en grabaciones históricas de fado. Vamos a oír una pieza más de las incluidas en este disco. Es Carlos Ramos y nos trae esta pieza, esta canción, este fado, Sempre que Lisboa canta. Lisboa, cidade amiga, que és meu berço de embalar. Ensina-me uma cantiga das que tu sabes cantar. Uma cantiga singela, daquelas de enfeitiçar. Para eu cantar à janela quando o meu amor passar. Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza. A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza. Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza. Eu quero dar-te um castigo por tanto te ter amado. Quero que cantes comigo os versos do mesmo fado. Quero que Lisboa guarde tantos fados que cantei, para cantar-me mais tarde os fados que lhe ensinei. Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza. A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza. Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza. Não sei se canta, não sei se reza. A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente encanta sua beleza. Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Un pueblo conmovido sin alarde. Em multidões enormes se amontou. E eu moraria nessa linda tarde, em sala de visitas de Lisboa. E coberto de flores surge o andor, anda um cheiro a incenso pelo ar, qual tela colorida de um pintor, um quadro de ternura popular. Moraria, não tem jeito nem te esqueço. És o reduto sagrado onde a fé nunca esmorece. Minha querida moraria, pode arrasar-te o progresso que traz sempre a teu lado o carinho de uma prece. Moraria, moraria. Querem fazer-te moderna, mas hoje a tua alegria não convence nem ilude. Só será para sempre eterna, em respeito à tradição. A ingênua procissão da Senhora da Saúde, as conjas e as bandeiras pelos ares transformam este bairro neste pobre. E ao ver os seus santinhos populares, o povo humilde mente se descobre. Mas volta à procissão, à capelinha, as pétalas de rosa vão murchar. E lá fico outra vez, triste e sozinha, a moraria que me viu criar. Moraria, moraria, não tem jeito nem te esqueço, és o reduto sagrado onde a fé nunca esmorece. Minha querida moraria, pode arrasar do progresso que traz sempre a teu lado o carinho de uma prece. Moraria, moraria, querem fazer-te moderna, mas hoje a tua alegria não convence nem ilude. Só será para sempre eterna em respeito à tradição, a ingênua procissão da Senhora da Saúde. Seguimos en Mundofonías, seguimos escuchando música portuguesa en este caso y seguimos con Fado y seguimos con este disco, Un retrato de Lisboa, Fado, A Portrait of Lisbon, en el título que aparece en la portada en inglés. En este caso teníamos otra gran fadista, Hermínia Silva, este Fado da Senhora da Saúde. Recordamos que son grabaciones históricas, remasterizadas y restauradas, centradas en la vida de Lisboa y sus barrios, como esta otra que nos trae José Moreira, Lisboa, Lisboa. Certa noite percorri bairros da Lisboa amada. Certa noite percorri bairros da Lisboa amada e não sei o que senti ao vê-la assim tão mudada. Comecei pela velha Alfama e pela antiga Mouraria, bairros que guardam a fama do fado de cada dia. Depois subi ao castelo, ao bairro alto, na graça, e o meu sonho tão singelo foi como no vento passa. Fui da Alcântara até Belém e por fim a Madragoa. É que eu consegui ver bem como é triste esta Lisboa. Perdeu tudo, até enfado, já não tem a dor sentida. Perdeu tudo, até o fado, já não tem a dor sentida. Oh, Lisboa do passado, teus bairros tinham mais vida. Oh, Lisboa do passado, teus bairros tinham mais vida. Estáis escuchando Mundofonías en una edición muy portuguesa, muy fadista, la que tenemos hoy con grabaciones históricas de fado como esta que nos traía José Moreira, esta canción, este fado Lisboa, Lisboa. A continuación, y también dentro de este recopilatorio, Un retrato de Lisboa, nos vamos a quedar con una buena pléyade de fadistas que nos cantan esta pieza titulada Desgarrada. Son María da Fé, Lina María Alves, Alberto Costa, Mariana Silva, Celeste Rodríguez y Argentina Santos. A todos ellos los escuchamos a continuación aquí en Mundofonías. Algo me trae tradición, no pasado y no presente. E aberto o coração para receber toda a gente. E aberto o coração para receber toda a gente. É um livro de saudade onde se lê facilmente na vida de uma cidade, no passado e no presente. A vida de uma cidade, no passado e no presente. Não tenho medo da fama, alfama mal afamada. Ai, não tenho medo da fama, da alfama mal afamada, que a fama às vezes difama. Gente boa, gente honrada, que a fama às vezes difama. Gente boa, gente honrada, batem horas ou suoras, há horas sempre a bater. Batem horas ou suoras, há horas sempre a bater. Eu sem saber quantas horas tenho ainda para viver. Eu sem saber quantas horas tenho ainda para viver. Para dar mais tempo ao tempo que eu hei de na vida andar. Para dar mais tempo ao tempo que eu hei de na vida andar. O tempo como tens tempo, vê se andas mais devagar. O tempo como tens tempo, vê se andas mais devagar. Este povo de Lisboa nunca se esquece de pôr. Este povo de Lisboa nunca se esquece de pôr um raminho de saudades no peito de um cantador. Um raminho de saudades no peito de um cantador. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Ouvi bater de leve a minha porta. Pensei de mim para mim nesse momento. Foi ele que bateu, pouco me importa. Mas fui abrir a porta e era o vento. Foi ele que bateu, pouco me importa. Mas fui abrir a porta e era o vento. Mandou-me encontrar sem mais cautela, naquela doida fúria com que entrou. Quebrou-me os quatro vidros da janela e até o candeeiro se apagou. Quebrou-me os quatro vidros da janela e até o candeeiro se apagou. Até uma guitarra já velhinha caiu, quebrando as cordas num queixo. E o vento nessa fúria que mantinha lembrava o meu rapaz com ciúme. E o vento nessa fúria que mantinha lembrava o meu rapaz com ciúme. Deixando-me um canto muda absorta naquele pobre quarto de vassal. Saiu a assobiar batendo a porta assim como ele faz, está zangado. Saiu a assobiar batendo a porta Seguimos en Mundofonías. Después de escuchar ese multitudinario fado a cargo de diversos artistas portugueses, oíamos ahora a una de esas voces, pero en solitario, a Celeste Rodríguez, esa gran intérprete. Nos traía una bien bonita interpretación de este otro fado titulado Vento. Y esto pertenece a otro disco, a otro recopilatorio titulado Fado nas grandes voces, el fado en las grandes voces. Ya hace poco os ofrecíamos una pieza de Amalia Rodríguez, incluida en esta grabación, aquí en Mundofonías, y aquí tenemos a su hermana, Celeste Rodríguez, con esta pieza, Vento, Viento. Y bueno, ya que hablamos de Amalia Rodríguez, aquí la volvemos a tener. Esta canción, Madrugada, se incluye en el disco anterior, el que estábamos escuchando previamente, Un retrato de Lisboa. Mora num beco da Alfama e chamam-lhe a madrugada, e chamam-lhe a madrugada. Mas ela de tão estovada nem sabe como se chama, nem sabe como se chama. Mora numa água furtada, que é mais alta da Alfama, que o sol primeiro inflama quando acorda à madrugada, quando acorda à madrugada. Mora numa água furtada, que é a mais alta da Alfama. Nem mesmo na Madragoa ninguém compete com ela, ninguém compete com ela, que do alto da janela tão cedo beija Lisboa, tão cedo beija Lisboa. E a sua colcha amarela faz inveja à Madragoa. Madragoa não perdoa que madruguem mais do que ela, que madruguem mais do que ela. A sua colcha amarela faz inveja à Madragoa. Mora num beco da Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. São mastros de luz dourada os ferros da sua cama, os ferros da sua cama. E a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa é como estátua de proa que anuncia a caravela, que anuncia a caravela. A sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. E a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. Un nuevo fado de los que se incluyen en ese recopilatorio, Un retrato de Lisboa, Portrait of Lisbon, uno de los discos con los que estamos haciendo esta edición de Mundofonías. Como os presentábamos hace bien poco, una gran cantante portuguesa como es Amélia Muge se ha inspirado precisamente en Amalia Rodríguez, a quien acabamos de escuchar, para hacer su nuevo trabajo, su nuevo disco recién publicado. Aquí ya no vamos a grabaciones históricas, sino que estamos en el presente, finales del 2014. El disco se llama precisamente Amélia, con versos de Amalia. Amélia Muge cantando los versos de Amalia Rodríguez y con una inspiración muy especial. Desde luego siempre es especial las músicas, las interpretaciones de Amélia Muge, que es desde luego una de nuestras voces favoritas de Portugal y una de nuestras compositoras favoritas, con una imaginación melódica y sonora realmente notable y que nos encanta, como bien sabéis. Aquí tenemos una nueva muestra de esto mismo, una canción basada en versos de Amalia Rodríguez, interpretada por Amélia Muge, titulada Bicho de Conta. Escuchábamos esta canción que nos traía Amelia Mugge. Amelia Mugge con versos de Amalia Rodríguez. Esta canción se llamaba Bicho de Conta. En castellano sería Cochinilla Marina, el bicho al cual se hace referencia, aunque imagino que tendrá diferentes nombres según los lugares. En fin, un bichejo graciosillo que aparecía por ahí y que nos evocaba esta música. Estamos dedicando esta edición de Mundofonías a músicas portuguesas. Como veis, hemos estado muy basados en el fado a partir de ciertos recopilatorios que han ido siendo publicados en los últimos tiempos, pero también con otras músicas y referencias a la actualidad, a la producción musical que ahora mismo está bullendo en Portugal, como el último disco de Amelia Mugge, o como también, por ejemplo, el último disco de otra de las grandes voces de Portugal predilectas aquí en Mundofonías. Nos referimos a Janita Salomé, este intérprete que procede de tierras del Alentejo, del Alentejo, y que nos acerca músicas de su último disco, En Nome da Rosa. En este caso se nos acerca a la tradición musical sefardí, La Rosa Enflorece. La rosa me florece en el mes de mar y mi alma se escurece. los bíblicos cantan, suspiran del amor y la pasión me mata, mochiva mi dolor y la pasión me mata, mochiva. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Eu sei água no mar, só porque eu não sei nadar. Para andar em chão de areias estrelas, não é preciso navegar. Cantando um fado de amor e de fé, atravesso o oceano a pé. E quando te conquistar de um lado de lá, para quando chorar de amor, encher de novo o mar. Hoje amanheceu sem água no mar, só porque eu não sei nadar. Para andar em chão de areias estrelas, não é preciso navegar. Cantando um fado de amor e de fé, atravesso o oceano a pé. E quando te conquistar de um lado de lá, para quando chorar de amor, encher de novo o mar. E quando te conquistar do lado de lá, para quando chorar de amor, encher de novo o mar. Encher de novo o mar. Encher de novo o mar. Hoje amanheceu sem água no mar. Seguimos en Mundofonías, seguimos también con música portuguesa en esta edición y seguimos, como estamos centrados en los últimos minutos, con producciones recientes, fresquitas. En este caso, con esta artista, Cristiana Aguas, nos acerca su primer trabajo, su presentación musical, con canciones como esta, So porque no sé nadar, solo porque no sé nadar. Y de ahí nos vamos al fado de Coimbra, con el grupo de Ricardo Díaz. Grupo de Ricardo Díaz, en su disco Coimbra Fado, nos acerca precisamente lo que dice el disco muy claramente, Fado de Coimbra, otro de los grandes centros de producción y de creación del Fado, además de Lisboa, con un estilo particular y diferencial. Ricardo Díaz, con su grupo, nos ofrece temas cantados y temas instrumentales, como este que hemos escuchado, Sed e Morte, Sed y Muerte. Y vamos a continuar con otro disco, en este caso volvemos a un recopilatorio, al igual que este de Ricardo Díaz, editado por el sello Arc Music. En este caso estamos con voces masculinas del Fado, grandes voces también históricas, como la de Fernando Mauricio. Oh, minha mãe, minha mãe, oh, minha mãe, minha amada. Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. O Ardinita, o João, levantou-se muito lento, porque tinha que estar cedo à porta da redação. Trinca um naco de pão que lhe soube muito bem, antes de partir, porém, beija a mãe adormecida e disse: cabo à vida, oh minha mãe, minha mãe. a mãe, com todo o carinho, deitou-lhe a benção, beijou e depois aconselhou: sempre muito juizinho, toma conta no caminho. Não fumes, não jogues nada, pode ficar descansada, disse ele para iludir, e tornou-se a despedir. Oh, minha mãe, minha amada, cruzou toda a Madragoa, satisfeito a assobiar uma marcha popular do São João em Lisboa. Nisto pensou: é tão boa a minha mãe, e contudo, como em engano, em lua e de mim, coitadinha, grame tanto essa velhinha. Quem tem uma mãe tem tudo, neste calão repleto da gíria, da malandragem, existe um quê de homenagem nessa boquita inocente. Marcha para o jornal contente, sempre da alma levantada, e como calão lhe agrada, repete: com o meu agramo tanto lhe quero, tanto amo. Quem não tem mãe não tem nada, tanto lhe quero, tanto amo. Quem não tem mãe não tem nada. Escuchábamos a Fernando Mauricio, oh miña mai, oh madre mía, esta es la pieza que nos acercaba y que formaba parte de este disco Male Voices of Fado, Voces Masculinas de Fado, un recopilatorio con grabaciones históricas realizado por el sello Arc Music, del cual extraemos una pieza más. En este caso nos la trae João Braga. Y el texto, la letra, es clásica a más no poder. Es de Camões, el gran literato portugués, pero incluso se remonta a la temática bíblica, Babel y Sião. Rios que vão por Babilônia me achei, onde sentado chorei as lembranças de Sião. E quanto nela passei, ali o rio corrente de meus olhos foi manado, e tudo bem comparado, Babilônia ao mal presente, Sião ao tempo passado. Ali lembranças contentes na alma se representaram, e minhas coisas ausentes se fizeram tão presentes como se nunca passaram. Ali depois de acordado, com o rosto banhado em água, este sonho imaginado, vi que todo o bem passado não é gosto, mas é mágoa. E vi que todos os danos se causavam das mudanças, e as mudanças dos anos, onde vi quantos enganos faz o tempo às esperanças. Vi aquilo que mais vale, que então se entende melhor. Quanto mais perdido for, vi ao bem suceder mal, e ao mal muito pior. Aquele instrumento ledo deixei da vida passada, dizendo: música amada, deixo-vos neste arvoredo a memória consagrada, que não parece razão, nem parece coisa idónea, por abrandar a paixão, que cantasse em Babilônia as cantigas de Sião. que não parece razão, nem parece coisa idónea, por abrandar a paixão que cantasse em Babilónia as cantigas de Sião. Escuchábamos a João Braga en este recopilatorio Male Voices of Fado, voces masculinas de Fado. En esta edición de Mundofonías, como veis, hemos estado escuchando músicas de Portugal, principalmente grabaciones históricas de Fado a través de varios recopilatorios, como este Male Voices of Fado, como Un retrato de Lisboa, o como Fado en las grandes voces. También hemos escuchado músicas de reciente factura a cargo de Amelia Muge, de Janita Salomeo, de Cristiana Aguas. Y nos vamos a despedir precisamente con una despedida. Un grupo que precisamente se despedía el pasado mes de noviembre con varios conciertos en Portugal y en Alemania también. Das Carie. Así que con ellos nosotros también nos despedimos y con una de esas preciosas canciones, con la inspiración de Vasco Ribeiro Casais, el músico impulsor del proyecto, también de Joana Negrão, esa voz maravillosa, y este Lilaredo, cinco sentidos. Hasta la próxima edición de Mundofonías, en la cual volveremos con más músicas de nuestro planeta y alrededores. Mientras tanto, ya sabéis, nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, a vuestra entera disposición en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, y por supuesto será un placer volvernos a encontrar aquí en esta emisora donde nos estáis escuchando, una de esas 35 emisoras que difunden nuestro programa a lo largo y ancho del planeta. Mundofonías es un programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Nos encontramos en la próxima edición. Hasta pronto. Salud. Sentido. O quarto é gostar, eu de ti sempre gostei. Do nascimento até agora, sempre por ti aguardar. Por cima se ceifa o pão, por cima se ceifa o pão. Ai, por baixo fica o restolho, por baixo fica o restolho. Se vai fundo, já o sol se vai fundo.